meu pai aguardando liberação. 3000 pés, aguardando. Voo 1097, caminho Centro Recife, na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, decolado aos 40, Cotonou de Salvador, 208. 1208. 120, informe a aeronave da Azul, 8 milhas da cabeceira 10. Autorizada a decolagem da 10, vento 100 graus, 120. Ok, vai realizar na medida do possível, bom, 620. Confirme 152, 1315, confirme a alternativa. Sinamia 314, eles ataque ao ponto de espera, via Inter no ponto de espera, torre 11.95, atingir altímetro na 02. Sinamia 327 autorizado, Sinamia táxi. 12, reporte passando servida 366. Alô, reporte da passando 366, convido aos voos 1869. Voo 1097, contra mim. 3145 Galeão, aguarde fora. Guardado. 3145 Galeão, aguarde fora. 3145 Galeão, aguarde fora. 3145 Galeão, aguarde fora. 3145 Galeão, aguarde fora. 3145 Galeão, aguarde fora. Livre pouso, azul 4206, não no zero. Charles Serra Romeu, decolado aos 40, chama o controle de Salvador na 208. 208, Charles Michael Romeu. 120, decolado aos 41, controle de Salvador na 208. 208, voo 620. Controle, boa tarde, voo 1620. Ficou dando 7, curvando direito, pro outro farol de Itapoa. Charlie Mike Romeu. Tá, por favor, Charlie Mike Romeu, mantenha-se em condições visuais, no meu país, reporte no através de fora da barra. Fora da através de fora da barra, Charlie Mike Romeu. Controle, voo 1620. Voo 1620, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para nível 370. Via PUCA até o 37, voo 1620. Escuta. Fazer a passagem do Embraer 190 da Azul ali, mantém pistola zero. Embraer 190. Tente manter a cabeceira na 7. Passagem, Oxané 6210, Batango, muito bacana. Sinamia 210, sua identificação, dessa vez chegada Mário para nível 050, ajuste na 012. 050, identificou, né? Mário, pode voltar aqui. Autorizado o Wi-Fi para Sinamia 210. Avalitado, descendo 050, 12. Passarela 2231, livre, só para nível 160. 2, nós. Autorizada a decolagem, pistão no 7. Ajuste na 012. Senhor 5104, controle 1208. 5104. Autorizando a saída da base, uma tendência, saída coral, a levada 17, vira privada e meia, com o forte 2104 e o controle 1. Confirme a autonomia alternativa, o Papa Romeu Quilo Serra Lima? Acordo, o BAB6, alternativa ideal e passa o BAB. Sérgio Mike Romeu, prefiro. Autorizaria da presente voar direto destino e acender o 045? Sérgio Mike Romeu, está autorizado para direto destino, ainda mantendo o nome do país. Aguarde a autorização para subir. Autorizado, voo direto destino, 1000 pés. Charlie Mike, comando. Eco Delta Fox, fora do solo aos 4-4, através de farol de Capão, chama controle Salvador 120, decimal 80. Poderia repetir a mensagem, farol de Delta Fox? Através do farol de Tapuã, chama controle no 20, decimal 80, decolado aos 4-4. Azul 4206, livrou. Azul 4206, autorizar ataque para Patiuno, via Alfa, reportando ataque 6, Juliette. Alfa, 2 Juliette, 4206. Então 3145, copia? Copia, prossiga. Autorizado Salvador Galeão, via P9857, nível de voo 360, saída da Eule, da Irune, decola da Patiuno 0 com primeira curva à direita. Acione 5071, controle no 208. Aqui decola da 1-0, da Eule da Irume, curva à direita após a decolagem, ascensão para o nível 360, vai para November 857, 5071 no transponder, controle após o 208, está 3145. Está 3145, o treinamento está correto, no 06 está pronto. Pronto, está 3145. Já encontra-se pronto para push, está 3145. Afirmativo pronto para push de estacionamento na 06, está 3145. Gente, aguarde aproximadamente uns 5 minutinhos, será autorizado. 7, Força Aérea 5954, copia? Autorizado Salvador Natal, via rota do plano de voo, nível 190. Saída Conde, decola da pista no 0 com primeira curva à esquerda. Acione 0260, controle 1208. Autoriza direto o CR de Roma, hein, por favor? Papapá, uniforme, Mike, uniforme, e está autorizado, direto de Terra Índia, como eu indico. Muito obrigado, uniforme, uniforme. Controle da Delta Fox, esperaria 2500, controle direto de voo. Confirma? Levanta da Delta Fox, está batendo 1000 pés, esperaria controle direto de voo a 2500 pés. Controle 1208, é com Delta Fox. Controle da Delta Fox. Ainda na 1-8 decimal 95, então se eu não deixar hoje. 2-6-8-5-2-5-4-5, bom, 6-2-0. Professor Salvador, está no Michael Mel? Está no Michael Mel, prossiga. Autoriza 045. Está no Michael Mel, autorizado 045. 045. Estou deixando a minha 314, pode falar para o Jimmy. Senai 314, aguarde a condenação. Patango, Eco Delta Fox, o nome é o PES, corredor SR, reporte no trabalho fora da barra e, quando possível, o último modo de pouso. 00900, chamando a processo pelo corredor, liberaria 2500, patrulha direta de novo. Eco Delta Fox, está autorizado direto de destino, aguardando liberação para a filha. É direto de cima, aguardando liberação na sua plataforma. Doutor, a senhora chamou 6304? Pode. Senai 6314, está autorizado voar direto de Petrolina. Direto de Petrolina, muito obrigado, 6304. Terceira, 4 horas e 4, o Galeão 185? 185, 4 horas e 4, Galeão. Uno 69, autorizado ataque até o ponto de espera via base com o Índio, no ponto de espera torre. Uno 1395, ajuste altímetro 1-0-1-2. Está livre, via ataque Índio, ponto de espera 1895, voo 1169, obrigado. Salvador, boa tarde, 1869. Boa tarde, voo 1869, autorizado ataque para o Pátio 1, via Alfa, reportando ataque 3, Juliette. Pátio 1, via Alfa, reportando. São 3145, após a passagem do Bang da Boa Calda, no 06, autorizado, chame táxi. Ok, após a passagem do Boa, nossa calda, informa táxi, está 3145. Passada do 2231, autorizado direto barreiras. Você mais 63, 14, sube e mantenha a nível de voo 320. Papai, uniforme Mike uniforme, autorizado a descer até 4 mil pés, hoje Salvador 10112, após a secretaria do comandante. Salvador 3835, pode chamar o controle? 3835, decolado aos 47, confirmando os 48, controle Salvador 208. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, 3835 da TAM. A 3835, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. 360, na saída da EL, da 3835. Por gentileza, alguma chance de forma da EL ao Leda? A 3835, autorizado, vá na frente, Leda. Obrigado. Canal 62110, após a etapa e voa ser revida 366, ele se dá para 2500 pés, ou ajuste no 0112, autorizada Renave, reporte passando ser revida 366. Vai O ponto de espera do hotel. Só para 2500, vai. 6327, decolado 50, Salvador 20, Canal 63114, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 2545, obrigado, bom trabalho. Primária 126, decimal 85. Chama aqui, 2625. Aparmentando de Bravo para Serra. 18.8, alterna 126.0. 18.8, alterna 126.0. Aparmentando de Bravo em Rimar, para Serra Novembro, Vitor Bravo, 500 pés, rumo sul, em coordenação com a torre para decolagem. ACN 0137, controle 120.80. Chame a torre 11.95 para acionamento táxi decolagem e para o cruzamento da final do 10, na escuta da torre. E o controle 1208 e o ajuste altímetro no momento 0.2. Chame pronto para acionamento então. São 3145, autorizar ataque até o ponto de espera. E a parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste altímetro no 0.2. 118.95 com a torre 1.0.2, tá? 3145. Se der cola da interseção, chame a torre agora em 118.95, ajuste altímetro no 0.2. 1869, após a passagem do Airbus já está na frente, autorizado em Grécia Juliette, portão 10. A gente mantém a Taxi Hotel aguardando instruções. Você é 5954. Bom número, 69. 69, autorizado a decolagem da 10, vento 120 graus 119. Livre decolagem, pista 10, voo 1169. O Força Aérea 5954 mantém até o guarda de instruções para decolagem da interseção. Para Campinas, ciência da informação, Tango? Autorizado, Tango do Campinas, via Pesoluna 0 Rubá, via Pesoluna 6 Cosmo. PCV com fins, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 320, saída da Eulê da Mótiva. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Acione 5111, controle 1208. Assumir a 999, confirme só o nível. Azul 69, relato a treinamento, está correto, 09, chame pronto. 62, 10, chame torno, frequência 1918, decimal 95. Meio, controle saúde, 120, decimal 80. 208, obrigado, 1169. 327. A 3835, autorizado Vana Proa de Cubab. Afirmativo, vai Vana Proa de Cubab, obrigado, tá? 3835. Controle Salvador, voo 1169, cruza 1500 pés no perfil da saída da EL. Voo 1169, contato radar na decolagem, subavia saída da EL para nível de voo 360. Batambo, Eco Delta Fox, quanto é a frequência moto do controle reportado, são coisas frequência livre. Controle, o voo 1169, tem algumas referências do drive, pode voar na proa da posição Monte, vai acelerando. O 1169 está autorizado, voar na proa de Leda. Voa Leda, libera a restrição de velocidade também, tá? Afirmo, gol 1169. Hoje é Bravo, inicia, reporta para o cruzamento do campo. Informo que o ajuste em Salvador é 1092, tá? Hoje é Bravo. Oceaner 6327, está autorizado para na Prodil, COV. Oceaner 6327, controle. Prosseguir para 6327. Oceaner 6327, está autorizado para na Prodil, COV. E o COV, né? 327. E o COV. E o COV, copiado com o Victor, 327. A 3835, chame o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Afirmativo, 1235, 1251, obrigado, boa tarde, na 3235. Estava autorizado o cruzamento do campo usando o eixo da 17, reporte liberando o eixo da aproximação da 90. Chama 6210, direito no 21 decimal 9. Autorizado acionamento de um táxi, certo? Força Aérea 5954, autorizado alinhar e manter a partida da interseção até o. Ataque para o 41, via Alfa Celeste, portão 04. Alfa Celeste, 04. Série 5954, autorizado a decolagem, O vento é 100 graus, 119. 154, mantém a posição. 3145, mantém a posição. 3145, mantém a posição. Tango de Bravo, vertical do farol de Tapuã, chama controle Salvador 120, decimal 80. Decolado aos 1900, curva à esquerda, perfil da saída Conde. Curva esquerda, perfil da Conde, decolado 54. Reporte liberando o eixo de decolagem da 1900, posteira 5954. Liberando, está presente, decolado 54. Gente, voando à esquerda, perfil da saída Conde. Chama controle Salvador 120, decimal 80. 1908, decolado 54. Gabriel, lá no farol da Porra, mantendo pro farol da Barra para cruzamento da Bahia, tá? Em que acontece, pode sair de 10, eu posso entrar na Espera da Barra. Pode na Barra, abraço. Pelo Salvador, Fosséria 5954. Fosséria 5954, contato radar na decolagem, se você sair da Conde para nível de voo 190. Fechou da Conde até 190, 5954. Gente, como Alfa 29 do colado da 10, perfil inferior, aguardar passar pelo menos umas 3 milhas para iniciar a decolagem. Então 3145 está presente autorizado a decolagem da 10, vento 100 graus 19, como Alfa 29, passando 3 no pés para os 190 na saída Conde. O serviço radar encerrado, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Ilhéus 3145, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Autoriza a proteção da EL. 1169, chame sempre o Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Agora com o centro Recife em 12835, alterna 251, 1169. A Lima tem pistão no 7, que você é a Lima. Lima tem pistão no 7, eu sei, tá? Solo, Salvador, a carga de ouro aí, 591, autorização de ouro, 160, Vitória, com a informação em campo. Aguarde, azul, 251. Guardando, 251. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo, confirma estimado de pouso. Operando 1-9-2-0. Lúcia Lima, autorizada a decolagem da 1-7, o vento é 1-2-0 graus, 1-2-9. Autorizado Salvador Vitória, pegou por 677, nível de voo 160. Saída Coral, decola da pista 1-0 com primeira curva direita. Acione 5-1-2-2, controle 1-2-0-8. Autorizado nível 160 para Vitória, pegou por 677, pegou 1-0 com curva direita, saída Coral, acione 5-1-2-2, controle Salvador 1-2-0-8, acione 5-1-2-2. As 259 no condicionamento correto, o PAC 3 chame pronto. O PAC 3 chama pronto. Espera o PAC 3 chama pronto. Espera o PAC 3 chama pronto. Luciana Lima, decolado 208, controle Salvador no 208. 1208, obrigado, senhor. Papa Romeu, Oscar Mike Delta, mantenha-se em condições de voz, voe na proa do farol de Itapuã, o agente Salvador no 012, reporte para a descida. Controle, boa tarde, Papa Romeu, filho Serra Lima. Papa Romeu, filho Serra Lima, contato radar na decolagem, sub avia saída Coral para nível 100. Saída Coral 100. Gol 1645, a sua identificação. Dessa vez chegada base para 4 mil pés, voo existe na 012. Autoriza 145, chama isso para recife na frequência 123.35, alterna 125.1. Autoriza 145, controle. Posso ligar. Chama isso para recife na frequência 123.35, alterna 125.1. Obrigado. O senhor autorizaria o Quilo Serra Lima Voa Destino na proa 242? Papa Romeu, Quilo Serra Lima, mantenha a proa de coral. Salvador, boa tarde, voo 1166. Voo 1166, acione identificação, dessa vez chegada a Mário para nível 050, hoje no 012. O 1166, mantém a pista da chegada após o ETAP e voará sua revida 366. Após o ETAP e voando 366, 1166. Papa Romeu, Oscar Mike Delta, desça para 500 pés, o ajuste no 0112, reporte no interesse possível. Azul 2591 no solo. 2591, escuta. Tem condições de dar a estação de baile transfondo, por gentileza? Ah, ok, obrigado. Ele ligou 1166. Autorizaria a estação na proa de TAP? O 1166, negativo ETAP, mantém a pista da chegada. Mantém o perfil, 1166. Azul 6999, livre canal chamitário. Salve, Papa Roberto Quilo Serra Lima, solicita voar direto destino, um raio de 50 metros, não tem ninguém saindo da baixa nem acima de 9 metros. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, está autorizado voar direto de Chile. Os 259 no livre acionar o chame táxi no 43. Autorizado, chamada para o táxi, 259. Oceaner 6143, a sua identificação, mantenha para a de Alagoinhas 45 para a chegada a Golfe, desce para o nível 050, ajustado no 092. Mais Delta, passando a lateral do Ipuaçu, né? Papa Romeu, Oscar Mike Delta, chame torre na frequência 198.95. 295, devolve o Delta. Oi, Salvador, passar o meu Oscar Mike Delta. Eu acho que o Mike Delta reporta girando base, sinal da 17, tem checado. Reportará girando base, pela direita, sinal da 17, tem checado, Oscar Mike Delta. Lima Oscar para Salvador, Cupim? Batão Eco Delta Fox, está autorizado a subida para 3.800 pés, o ajuste em Salvador 10102, confirme código assinado. Tente multicolio para 0146 para Batão Eco Delta Fox. Papapá Lima, Papa Mike, prossiga. Agora eu fico barraquinha. Gente, papalapa Lima, papa Mike, mantém-se em condições visuais, ajustado 10012, reporte visual colocado de pouso. Solo. Azul 699, a informação está muito baixa. Azul 699, três ataques a ponto de espera via Pátio no Índia, no ponto de espera Torre. 118 decimal 95, a gente altimetrou no 092. Azul 2591, segue a retaguarda em breve da companhia até o ponto de espera. Quando lá torre 119.95, a gente é altímetro no 0. O mesmo está passando agora através do 008. Quem está visual com o Embraer, aí seria o mesmo. Está passando no 0 lá, torre 2595, 2591. Boa noite. Mike Delta, girando base, taxado travado. Oscar Mike Delta, autorizado por 597, vento 1900 graus, 12 mais. Seja autorizado, Delta. A primeira nave? Tango Delta 150, está mantendo 300 nós, para 38 na base. Tango Eco Delta Fox, uma de código para 0144. O Azul 6909 autorizado a linha e decolado 10, o vento 100 graus 119. 1166, autorizada. O 1166, após o SAP, eu vou até a revista 366, descida para 2500 pés, o ajuste 10012, reporte, informa o número 2 na aproximação, reporte estabilizado para o atendimento. Força aérea 5954, agora 2 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, câmera caju na frequência 120.3. 120.3. Para Salvador, boa tarde, 23090, vai ligando 230 para 1502. 3190, sua identificação, deve saber chegada a Mário para nível 100, ajuste 9092. 00 Linha Índia, coluna 0, vento 1100, nona noite. Iniciando. Como é que Delta táxi à direita, parte 4, estacionar para o fechamento? 050, tá 3894. Pode coordenar alguma coisa direto? Tá 3894, inicialmente mantém o perfil da chegada. Mantém o perfil, tá 3894. A 3190, desfere nível 060. 1166, reduz o processo para 1809. Reduzindo, gol 1166. Gol 1869, controle 1208. Boa noite, 6909, planejamento está correto, portão 10, também pronto. Chanel 6201, copia? Consigo. Cruzado Salvador Galeão, via PNV 857. Nível de voo 360, saída da Euleda Irume. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Transponder 5136, controle 1208. 360, Galeão, via número 7, da Euleda 3136120.8. 201, cotejamento está correto, no 04 também pronto. 0 vento, 1100 graus, 129. Autoridade do Pós de Valeria, 45. Pode chamar o controle, 6909? 6909, decolado 24, controle 1208. 208, 6909, boa. Hotel, solicitando autorização de reboque da posição 11 para a remota 14. Aguarde, o Tom Mike é que foi o hotel. Gol 1869, confirma estimado para Bush. Você colou da Euleda, mostra. Azul 6919, contato radar na decolagem, suba via CDDL para nível 320. 320, vai direto Leda, ótimo. Azul 6919, autorizado direto Leda. Leda da presente. E até autorizado o reboque do gate 11 para remoto no 4. Reporte certo. Reporte certo. Coleta, posso confirmar para o controle? Papatango, Eco Delta Fox, acione código 01144 no modo normal. Eco Delta Fox, pode ser que se responda, negativo modo off, tá? Azul 2639, acione identificação. Dessa vez chegada bom para nível 050, ajuste no 012. Azul 2639 contra ele. Gol 9166 estabilizado. Gol 1166, se me torna a frequência 1118-1995. 1895, gol 1166. Sapatango Eco Delta Fox, ainda negativo, modo Alfa e Charlie, desço para 1.500. Aí já posso ingressar no corredor intervalo. Afirmativo, Delta Fox, faça um check no seu equipamento responder, desça para 1.500 pés, ajuste 1012-1012, reporte atingindo. Lima Papa Mike, torre 1895. Papa Mike, reporte final para o pulo. Gente, frequência livre. Boa tarde. Ainda negativo, sem o modo Alpha e sem o modo Charlie. É, está dando sinal, ok, está negativo aqui pra gente. Quando o senhor pousar, você vai ter que fazer check no seu transponder, caso queira efetuar algum outro voo, ok? Tá, vou reportar isso aí, obrigado. Qual altitude que você está mantendo agora? Usando 3.000. 3.000? 3.000 para 1.500. Ok, reporte atingindo 1.500 pés, mantém os corredores Veracruz e Interlagos. Reporte no pedágio. Ok, vamos no pedágio. Olá, Mike Romeu Alfa, prossiga. Confirme a rádio de distância de Salvador. Gente, mantenha-se em condições visuais na escuta permanente do controle. 661-143, após pelo voo ser rápido 366 para o procedimento RNAV. Então 3894, voo proa do Serra Vitor, 368 para o procedimento RNAV. Voz, Boeing, Itagu, Anima, Tente, Silo Zero. Fala para o Boeing, Anima, Tente, Silo Zero, por aqui, na boa. Para 1.60. Eco Delta Fox, confirma a atitude que mantém. Está cruzando 2.500. Gente. São 3190, desça para nível 050. 3894, permanece descida até o 050. Ok, 050, 3894. Azul 2639, sendo identificação dessa via, chegada bons para nível de voo 060, reduz a velocidade para 2509. Para 050-060, azul 2339. Afirmativo. Papatango Eco Delta Fox, confirme se já atingiu 1.500 pés. Estou usando 2.000 agora, cara. Gente, reporte atingindo 1.500 pés Eco Delta Fox. Afirmativo, passaremos. Só confirmando ainda o três sinal do nosso transponder. Afirmativo, sem modo alto, sem modo chá. Oceano 6143, desço até 3 mil pés, informo tráfego 11 horas, 3 milhas, mantendo 2 mil pés, aguarde para descida até 2.500. 3 mil pés, está se documentando na frente, também 143. São 3894, reduz a velocidade para 200 nós, é o número 2 na aproximação. Transição Caju, aciona 5146, controle 120.8. 190, velocidade 2209. Transponder 5146, controle 120.8. Conhece a porta planta azul 4206. Azul 4206. 68, pode proceder no perfil? 6894, afirmativa. Partido Serra de 368, está autorizado o procedimento R9 em redução para 2109. Ok, reduzindo 180 agora, ou 3894. Marítimo. Ana 6143, livre, descida para 2500 pés, reporte passando Serra de 366. 2500, vai reportar o 366. Eco Delta Fox, entendido, passando Paripe, confirme que atingiu 1.500 pés. Boa tarde, Azul 2591. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba para nível 160 via saída coral. Tudo para nível 160 via saída coral, Azul 2591. Mike Romeu Alfa, mantenha 2 mil pés até passar a área proibida de Camaçari. Oceaner 6143, complete procedimento, chame a torre frequência 118.95. 3894, autorizado procedimento R9, reporte passando Serra do 366. 3190, desço para 4 mil pés, ajuste 1012, autorizado para Serra do 368 para iniciar o procedimento R9. Delta Fox, contato radar perdido, confirme posição. Gente, confirme se avisou com a zona 7. Gente, chame a torre na frequência 118.95 e faça a manutenção do equipamento. Boa tarde. Boa tarde. Azul 2639, desça para nível 050. Azul 6919, chame Recife, frequência 128.35, alterno 25.1. 235.251, 6909, boa. Papá Romeu Charlie Alfa Fox, prossiga. Alfa Fox, programa espera. Na vertical da RMAR com curvas pela esquerda. Afirmativo, na vertical da RMAR com espera, vai ser outra foto. Confirmando o tráfego nosso direito aqui, que está... O primeiro tráfego à direita, o Xané, é a Boeing 320. O segundo é um 320 da TAM passando duna. Afirmativo, vamos já passando aqui a RMAR mais 10 segundos, vamos para a esquerda agora. Sim. O Xané 6143, informa o tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas. Quase 9 horas, tráfego a Papa Alfa 31, setor de esperas a vertical da terceira milha final da 1-7. Presidente, 6143, desalcomento, informa o grupo de pássaros na final, mil pés aproximadamente. Gente, já no ativo, o Xanem 6143, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 mais. Presidente, livre pouso 1-0, 6143. Olha, o Rafox recebeu agora o modo Charlie, o nome 1200. Que o meu alfa informa que não recebo o modo Charlie. Não, o Michael não. Aqui Romeu Alfa, continua sem moto Charlie, solicito que após o pouso faça a manutenção, evitando decolagem com o mesmo problema. Gente, vai Romeu Alfa. Distância, abate 1 no Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro no 0, no 2, boa viagem. Abate 1 no Índia, ponto de espera, tá 1 no 2, torre 1895, ponto 2, 894, passando 72. Firmo torre 1 no 8, decimal 95. 295, boa noite, bom trabalho. Informação, guarda autorização de pouso, posição de 9 horas, Papa Alfa 3-1, efetuando espera, terceira milha final da 1-7, não interfere. Positivo, aguardando autorização de pouso, 3894. O Xanem é 1-4-3, solo aos 3-6, 3-6, direito no 2-1, no decimal 9. Direito no 2-1-9-1-4-3. Papapá, Eco Papa Serra, sendo identificação, dessa via, chegada MAN para nível 050. A MAN 050, Papapá, Eco Papa Serra. Charlie Alpha Fox, confirme radial distância de Salvador, contatada perdida. Chinema 143, Alpha Juliet, portão 03. Alpha Juliet, até o 03. Azul 2639, desça para 4.000 pés. Ajuste 10, 12. 4.000, 12. São 3190, complete, chame a torre 118, decimal 95. Mike Romeu Alfa, confirma se já mantém 100%. Para a gente confirma e vai para Henry Marra, afirma? Afirma, senhora, Henry Marra. Mantém ainda o 1.500 pés do Mike Romeu Alfa. Mantendo 1.500, Mike Romeu Alfa. Não recebo no radar, confirme a altitude que está mantendo. 1.000 pés, entendido. Foi na proa do, da Henry Marte, que atento ao tráfego do Mike Romeu Alfa, mantendo 1.500 pés. Será necessário uma nova espera. Curva pela esquerda, aguarda autorização para interceptar final do 1.7. Mike, curva pela esquerda, aguardando. Tá bom, chegou aqui com intensidade 2. Azul 2639, após pelo, autorizado procedimento da RNAV na proa de carga 366, descida para 2510. Após pelo, vou autorizar.